Nosso tema de hoje, o despertar para a espiritualidade. Eu quero ler para vocês uma parábola. É a parábola do semeador. Acredito que vocês já tenham escutado, mas vamos ouvir de novo, com olhos diferentes, ouvidos diferentes. Ela começa assim. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu com eles uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco onde se sentou. Todo o povo, estando na margem, lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes dessa maneira. Aquele que semeia, saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo-se erguido em seguida, a queimou. E como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. E ele continua, mais um trecho. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno que vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração, é aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes, e não sendo, então, por muito tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, ele a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é a que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e lhe dá fruto, e rende 160 ou 30 por um. Essas duas passagens estão no Evangelho de São Mateus. E aí Allan Kardec, na primeira parte, diz assim para nós, numa pequena frase, que a parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para os quais elas não são senão uma letra morta, que, semelhante à semente caída na rocha, não produzem nenhum fruto. Nosso assunto é despertar para a espiritualidade, ou acordar. E a gente sabe, todos nós temos as nossas tendências, as nossas preferências, o nosso tempo para lidar com as coisas que nós julgamos importantes. Então, quando se fala em acordar, óbvio que é acordar para uma realidade mais ampla. Nós acreditamos, muitas vezes acreditamos, ao longo de muito tempo da nossa vida, que nós somos o corpo. Porque nós nos reconhecemos pela forma como nós nos enxergamos. Ou achamos que somos a nossa mente, porque percebemos que ela vibra. Ou as nossas emoções, que brotam de dentro de nós e mexem muito com a gente. É um grande erro a gente analisar que somos apenas isso. São atributos que nós temos. O pensamento, o sentimento, o corpo, um instrumento. Mas imagine que nós passássemos uma vida inteira com a mesma roupa. Seria fácil nós nos identificarmos, né? Ah, é o fulano porque está vestindo tal roupa. Mas ele não é a roupa. Não é a roupa que tem o movimento, não é o corpo que faz as coisas. É o que manifesta dentro dele, é o que dá o atributo, é o que vibra, é quem nós somos. Quando nós conseguimos começar a perceber isso, essa diferença, de que nós não somos o corpo, e que então, a partir disso, nós temos que começar a viver um pouco de forma diferente, não pela satisfação física. É claro que nós temos que nos alimentar, mas nós levamos isso a um extremo, a um engano, a uma ilusão, passando uma grande parte do nosso dia usando isso como um prazer, não como uma necessidade. Usei a questão da alimentação porque é muito comum, muito básica em nós. Mas quando nós percebemos, então, que nós não somos a satisfação dessas necessidades físicas, nós começamos a ampliar nossa consciência sobre nós mesmos. Tinha uma frase num templo em Delfos, mais antiga do que Jesus. Então imagina quanto tempo isso tinha. Que dizia, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, lá naquele tempo, que a gente não consegue nem imaginar como é que a gente era naquele período, já existia a percepção da necessidade do autoconhecimento. Porque só através disso é que nós ampliamos. E quando nós ampliamos a nossa consciência, nós nos desapegamos dessas coisas que são ilusórias. Só através disso a gente consegue fazer esse exercício. Porque senão nós continuamos atendendo aos apelos materiais. Não significa dizer que nós temos que descuidar do corpo. Não é isso. Mas se a gente parar e olhar, o que a gente faz durante o dia, a vida toda até, é só para ele. E se esquece do que manifesta ele. Então, tem uma frase que já foi dita muitas vezes também, que nós aprendemos de duas formas, é pelo amor ou pela dor. O aprendizado pelo amor é um aprendizado suave, aquele aprendizado em que nós, como a criança que é levada pela mão, pelos pais, aprende a se desenvolver na sua vida, desde a fala, do caminhar, de tudo. E através do amor é que nós construímos pontes, né, entre nós. Jesus disse, só pelo amor, só através do amor é que nós seremos salvos. O que será que significa essa frase? É de se pensar bastante. Mas o aprendizado pela dor também é um aprendizado mais difícil, mas que tem um significado também importante, porque ele nos possibilita refletir e aprender com aquilo que nós estamos passando, a dor que nós estamos vivenciando. Tudo tem um porquê, tudo tem uma necessidade, um fundamento, tudo tem um aproveitamento até. Nós crescemos talvez mais nas dificuldades, porque nós somos impulsionados, nós precisamos nos mover, porque senão a gente é absorvido por essa dificuldade e a gente sucumbe. Então, é só ver na questão não só material, como nós nos desenvolvemos quando precisamos realmente, mas na questão de essência de quem nós somos, as potencialidades que nós carregamos, que nós deixamos latentes e que esperamos, parece que aconteceu alguma coisa para poder se mexer. Então, essa é a grande chance. O aprendizado pela dor, ele nos permite, como eu disse, através da reflexão, a gente entender o que precisa ser feito. E nos traz como uma grande ferramenta a humildade. Temos que ser humildes para poder pedir ajuda nesses momentos de necessidade. Então, é como se nós voltássemos para dentro de nós mesmos, a ser quem nós somos e perceber o nosso tamanho, porque às vezes a gente acha que a gente é grande coisa. E a gente tropeça feio. Então, é uma grande percepção. Outra ferramenta que nós temos durante essa nossa jornada, que nos ajuda nesse despertar, é o trabalho. Não aquele trabalho que a gente costuma chamar de trabalho, aquela coisa que, aquelas tarefas remuneradas. Não é esse o trabalho. Trabalho a gente faz todos os dias. É tudo aquilo que a gente faz em proveito. Tudo que nós fazemos leva a nossa marca. Tudo. Tudo. Então, eu posso não gostar de alguma coisa, mas eu tenho que fazer aquela coisa. E aí aquilo vai levar a minha marca. Que marca que eu quero deixar naquilo? Uma marca positiva ou negativa? O trabalho, diz um poeta, que é a materialização do amor. E é realmente, né? Porque o trabalho, ele é, não é para dentro, é para fora. É a forma que nós jogamos isso para o mundo. É a nossa contribuição para o planeta. A gente sempre pensa no micro, né? Que é a nossa família. Mas existe. É como uma onda, né? A pedra que cai num lago e ela vai fazendo onda até a margem. Chega lá fraca, mas chega. Ou seja, influencia. Tudo que a gente faz gera influência. Então, a gente consegue perceber, né, que esse nosso despertar, ele está muito relacionado com o nosso querer. A gente precisa perceber a necessidade de que nós temos de acordar para algumas coisas. Eu citei antes a biblioteca, e os livros nos trazem um mundo muitas vezes desconhecido, que outras pessoas já viveram e nos apresentam as experiências delas para que a gente possa conhecer e também ampliar a nossa consciência. É uma grande ferramenta que nós temos ao nosso dispor.